dónde, cariño, guardaste os cariños que me prometeu? E do amor que tu tinhas não quer ilusão, pois teu coração de mim se esqueceu. Talvez o culpado deste amor gastado até seja eu. De tantos regalos assim entregá-los busquei nosso adeus. E lembra da égua mimosa bragada que pelo cabresto tu tanto gostou. Entreguei Rosina bem mansa e domada, na linda bragada teu selo incentou. E o pala encarnado de trama argentina na mão do mascate entreguei um platal. Comprei o vestido da chita mais fina e com as alpargatas te dei de Natal. E aquele cutijito de alpaca gravado do teu doce amado entreguei com uma flor. E ele entretanto que irá recordá-los, e assim com regalos neguei nosso amor. E aquele cutijito de alpaca gravado do teu doce amado entreguei com uma flor. E ele entre tantos que irá recordá-los, e assim com regalos neguei nosso amor. Talvez o destino que trança caminho não quis no ranchinho plantar uma flor. Se foi o romance das noites charruas com raios de lua e juras de amor. Que culpa, minha vida, se a vida é assim. Veja em nosso jardim o que foi cultivado. E a dor da saudade que clava na gente germinou da semente o amor gastado. E aquele cutijito de alpaca gravado do teu doce amado entreguei com uma flor. E ele entre tantos que irá recordá-los, e assim com regalos neguei nosso amor. E aquele cutijito de alpaca gravado do teu doce amado entreguei com uma flor. E ele entre tantos que irá recordá-los, e assim com regalos reguei-nos.